A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Bem-vindos a mais um fantástico programa A Voz da Alegria. Esta semana o programa conta com a participação da Catequese Oliveira do Hospital. Lembramos que estamos no mês de maio, o mês da Nossa Senhora Maria, a Nossa Mãe do Céu, Mãe de Jesus. Este mês também é dedicado a todas as nossas queridas mães. Como tal, não poderíamos deixar de fazer uma pequena surpresa para todas as nossas mães e também as mães de muitos dos nossos catequizandos que quiseram deixar um recadinho bem especial às suas mães. Vamos ouvir os nossos meninos. Então, meu querido, diz-me lá o que é que significa a tua mãe para ti? Significa um tesouro que me ajuda muito. Que bonito, muito bem. A minha mãe significa para mim todas as coisas boas. A minha mãe significa um gato que eu adoro. Ah, muito bem. A minha mãe significa para mim amor. A minha mãe significa a melhor coisa do mundo que me podia acontecer. O que é que significa a tua mamã para ti? A minha mãe para mim significa um tesouro de amor, cheio de amor lá dentro. O amor da minha vida. A minha mãe para mim é muito especial, é uma pessoa muito importante para mim. A minha mãe protege-me e sem ela não estava aqui. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Então, meu querido, diz-me o que é que significa a tua mãe para ti? A minha vida. O meu porto de abrigo. A minha mãe para mim é a pessoa mais especial do mundo. Gostas da tua mamã? Eu amo a minha mãe porque ela foi ela que me criou. Muito bem. É do carinho, é da alegria e é muito simpática. Eu gosto de tudo porque a minha mãe adora-me e eu também. Eu gosto da minha mãe e ela me faz tudo. Eu sim gosto da minha mãe porque ela ajuda-me a fazer todas as coisas que eu preciso. Ela é bonita, querida e gosto muito dela. Eu gosto da minha mãe porque ela brinca comigo. porque ela consegue me fazer rir e consegue me alegrar. Porque ela me dá muito carinho, vai comigo para todo lado e especialmente porque ajuda-me a crescer muito melhor. Eu gosto da minha mãe porque ela ajuda-me nas coisas que eu não sei fazer, nos trabalhos, cada as coisas que são muito difíceis. Eu gosto da minha mãe porque ela dá-me muito, muito, muito, muito, muito amor. Eu gosto muito da minha mãe porque ela faz-me companhia e quando eu estou triste ela consegue-me alegrar. Porque foi ela que me criou e acompanha-me para todo lado. Eu gosto da minha mãe porque ela ajuda-me a fazer as coisas difíceis e dá-me amor. Porque a minha mãe é a melhor mãe do mundo. É que eu sei que a minha mãe é muito, muito especial. Porque ela faz tudo por nós. Porque ela ajuda-me no que eu mais preciso. Porque ela é carinhosa. Porque ela está sempre comigo nos bons e nos maus momentos. Porque ela está sempre comigo nos bons e nos maus momentos. Porque ela me ajuda nos momentos em que eu mais preciso e quando eu estou triste ela alegra-me. Porque ela está comigo nos bons e nos maus momentos. Porque ela está sempre comigo nos bons e nos maus momentos. Porque ela está comigo em todos os sítios. Agora gostava de perguntar o que mais gostas de fazer com a tua mãe? Eu gosto de tirar os ovos às galinhas, ajudar a dar ração aos animais, a semear. Ai, que bonito! Fazes isso tudo com a tua mãe? Sim. Ai, que bom! E ela fica muito contente, certamente. Muito bem. Eu gosto mais de fazer com a minha mãe bolos, fazer as coisas domésticas da casa e às vezes a comida. Eu gosto de passear com ela e com a minha cadela. Gosto também de fazer bolos e queques e também de cozinhar. Boa. Eu gosto de brincar com ela. Eu gosto de brincar com ela às escondidas e também passear com a minha família. Eu gosto da minha mãe porque ela me dá muito carinho. Quando eu tinha 2 anos eu gostaria muito de brincar com a minha mãe. Eu gosto quando a minha mãe canta playback comigo. O que eu gosto muito de fazer com a minha mãe é lhe dar muito, muito, muito, muito, muito carinho. Eu gosto de ajudar a minha mãe nas tarefas dela. Eu não gosto, eu adoro fazer isso com a minha mãe. Vou para o quintal, depois faço buracos na terra e depois consigo procurar pedras valiosas. Uau! Eu gosto da minha mãe porque eu ajudo a cozinhar e ela cozinha comigo. Eu não gosto, eu adoro fazer isso com a minha mãe. Vou para o quintal, depois faço buracos na terra e depois consigo procurar pedras valiosas. Uau! Eu gosto de ir ao parque com a mãe para brincar e gosto de ajudar a fazer bolos com a mãe. Eu gosto de ajudar a minha mãe a cozinhar e ela também gosta de brincar comigo. Tens alguma mensagem que tu queiras dizer à tua mãe neste dia tão especial? Sim, eu quero lhe dizer que ela é muito querida, muito fofa e que me dá muitos carinhos e eu amo-a. Mãe, eu adoro-te, tu és a melhor, tu ajudas-me sempre em tudo. Obrigado pelo teu carinho. Eu gosto muito de ti, mãe, tu és a melhor de todas. Beijinhos, tchau. És a melhor mãe do mundo e espero que todos os dias estejas feliz como tens sido todo desde que te conheço. Mãe, obrigado por ganhares coragem e me teres trazido à França e até quando nós viemos à Disney gostei muito de estar contigo e com a Mana e vivemos muitas aventuras juntas. Mãe, eu gosto muito de ti porque tu me ajudas a fazer os trabalhos locais e cuidas de mim tudo que tu puderes. Mãe, gosto muito de ti e espero que todos os dias te corram bem e tenho a certeza que tu gostas muito de mim e eu também gosto muito de ti. Eu quero que venhas para Portugal para eu te conhecer. Gosto muito de ti. Mãe, tu ajudas todas as pessoas como se fossem tuas filhas. És a pessoa mais bondosa do mundo. Mãe, adoro-te. Tu és muito especial para mim e significa muita coisa. Mãe, tu és a felicidade da minha vida. Mãe, tu és a pessoa mais importante na minha vida. Mãe, és a melhor mãe do mundo. Mãe, és a melhor mãe do mundo. Eu gosto muito de ti. Mãe, adoro-te.